Tchacabum, Alisson. É isso aí, Marcelo. Tchacabum. Todo mundo dançando. James Brown, quem diria? Give me, give me. Get up. Wow, samba duro. Deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Yeah, deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Balança a cabeça pra cima e pra baixo. Vou quebrando nesse som. Tchacabum que vem chegando de mansinho. Quebradeira tão gostosa. É quebradeira tão gostosa. É um black pagode. É deslizando, deslizando, deslizando pro lado. É deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Venha, venha nessa dança envolvente. Deslizar vem com a gente na balada delirar. E vem com brau, vem deslizar. E deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando. E deslizando, deslizando, pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Vamos lá! Que beleza, Tchacabum! Valeu, James Brown! Todo mundo para cima. E o bracinho? Bracinho para o alto. Vamos! Go, go, go, go. Give me, give me. Samba duro. Isso aí, galera. Já acabou. Redilizando, dilizando, dilizando pro lado. Yeah, redilizando, dilizando, dilizando pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Deslizando, deslizando, deslizando pro lado. Balança a cabeça pra cima e pra baixo. Vem quebrando nesse som. Tchacabum que vem chegando de mansinho. Quebradeira tão gostosa. É o black pagode. Quebradeira tão gostosa. É o black pagode.